Hoje eu queria rasgar os teus retratos, mas como eu não tenho nenhum dos teus retratos, eu visto um blusão azul. Hoje eu queria queimar as tuas cartas, mas nenhum correio me trouxe as tuas cartas. Espero o elevador. Hoje eu queria ouvir a tua voz, mas como eu jamais ouvi nunca a tua voz, eu tomo um café em pé. Hoje eu queria que você fosse embora, mas como você nunca pôs os pés aqui, eu vou à sessão das 10. Hoje eu queria rasgar os teus retratos, mas como eu jamais ouvi nunca a tua voz, eu visto um blusão azul. Hoje eu queria queimar as tuas cartas, mas como eu não tenho nenhum dos teus retratos, espero o elevador. Hoje eu queria você nunca pôs os pés aqui. Sessão das 10.